Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso, mais que um programa, uma referência. 11 horas e 17 minutos é o seu programa Expresso. Vamos até as 14 horas de hoje. Claro, você continua participando aqui junto comigo pelo 3555-1896. Você também pode enviar a sua mensagem de texto, fazer a sua pergunta aí para os nossos convidados pelo 991-248325 ou 991-99-4662. Programa Expresso até as 14 horas. Eu estou recebendo aqui hoje o Edson José Dias Leite, assessor da diretoria da Santa Casa de Guaxupé. Você sabe, quando a gente fala de saúde aqui no nosso programa, geralmente tem algum probleminha, né, pra gente resolver. Por que assim, Edson? Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Edson? E coisa, saúde deveria ser solução, mas geralmente quando a gente vai tratar de saúde é algum problema, né, Edson? É, infelizmente é assim, né? Infelizmente. Quem trabalha com saúde, ele recebe as pessoas, mantém contato com elas em situação de vulnerabilidade, a pessoa tá com dor, tá preocupado, né? É imprevisto, tá sem dinheiro, então é uma situação um pouquinho diferente. Bem diferente. Não é como vendedor de televisão. Você tá sendo bem generoso, bem diferente. Bem diferente. Edson, antes da gente começar a falar da Santa Casa, dessa campanha Santa Causa, né, que vocês estão promovendo lá, eu gostaria de saber um pouquinho de você, né? Quem que é o Edson? Porque a gente tá falando para mais de 50 cidades da região. O pessoal de Guaxupé, todo mundo já conhece, galera de pessoal de Guaranésia também, né, que já tem um contato com você. Mas e as outras cidades? Eu sou de Guaxupé mesmo, natural de Guaxupé. Minha formação, eu sou advogado, mas trabalhei a vida toda no Banco do Brasil. E quando me aposentei do banco, aí eu fui trabalhar um tempo na Santa Casa ajudando. Até foi na administração do Dr. Daniel Eloane, que é daqui de Guaranésia, né? Fiquei lá, trabalhei 2 anos, saí e depois me convidaram novamente para voltar a ajudar a Santa Casa lá em 2011. Então eu tô lá, tô somando hoje uns 9 anos, mais ou menos, de experiência na área de saúde. E foi uma mudança radical, saí de um lugar que tinha bastante dinheiro. Isso que eu tô imaginando. Para um que não tem. Saiu do banco, tranquilinho, verdade, né? Sem muitos problemas. Claro, tem esses problemas da rotina ali, mas vai para uma Santa Casa que atende, naquela época já atendia os municípios da região, né? Já atendi, ela já era polo regional, né? Sede da micro-região nossa de saúde. E pelo jeito gostou da experiência, porque passou, afastou, depois voltou de novo, Edson? Não, foi para atender pedido mesmo, sabe? A diretoria da época estava com dificuldades lá, não estava contente com a administração que tinha, e me pediram, eu fui para pouco tempo. Na verdade, eu ia ficar uns 6 meses, mas acabei, né, a gente acabou conseguindo dar um jeito mais ou menos na situação financeira e mantê-la sob controle, e acabei ficando mais tempo. Mas você acaba gostando da área, assim, ela é tão difícil, tão chata, sabe? Tão complicada, que você depois se fica pensando assim, mas se eu sair, quem vai entrar pode não fazer dessa forma, tudo, né? Ou dar continuidade no mesmo tipo de administração. E coincidiu que o pessoal que me convidou está lá até hoje. Eles foram. Não é fácil você arrumar gente hoje para esses cargos, não. De jeito nenhum. Então é difícil, mas também tem a sua parte boa. Quando você sente que está fazendo alguma coisa, ajudando as pessoas, ajudando esse setor de saúde que é muito carente. Então tem ajuda, gratificante. E esta continuidade também é importante, né, Edson, que você citou, né? Porque essa questão de projeto no Brasil tudo é de 4 em 4 anos que funciona, né? Planeja-se para 4 anos, vira o prefeito, muda tudo. Na área da saúde da Santa Casa, depois de 11 anos, já dá para a saúde da Santa Casa já tem mais ou menos a sua cara, assim, o que você pensa. É, a Santa Casa tem o mandato dela é por 2 anos. Você elege uma diretoria, lá são 3 pessoas, um provedor, um secretário e um tesoureiro, a diretoria executiva. E tem um conselho também, conselho consultivo. O mandato é 2 anos. 2 anos é pouco. Muito pouco. Dá para a pessoa fazer, então dá para fazer pouco. Mas hoje, é como te disse, há uma dificuldade para você arrumar pessoas para esses cargos. Por exemplo, os administradores da Santa Casa não são remunerados. A gente é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Então, estatutariamente, você não pode remunerar. Então, não é fácil. São todos médicos, às vezes o pessoal pergunta, não deveria ter pessoas de fora? Eu falo, ah, deveria. Poderia ter sim. Mas quem está disposto a pegar uma bomba dessa? Abre um chamado aí para ver se aparece alguém, né? Não é fácil, porque acredito até que apareça, mas a pessoa tem que saber que ele vai administrar um lugar que tem dificuldades administrativas, que se relaciona com autoridades, com todos os poderes. E quando chegar no final do ano, se não tiver dinheiro para fechar as contas, você vai ter que fazer um empréstimo bancário e essa diretoria vai entrar no mínimo com uma avalista do empréstimo, né? Então não é um cargo disputado, não. Pouca gente assume o risco. Né? E esse pessoal que está lá, né, há 11 anos assumiu esse risco e vem se alternando ali na direção. Não, há 8 anos, né? 8 anos. Eu estou contando já os anos anteriores. Então, 8 anos. A atual administração está praticamente 8 anos lá trabalhando. E esse momento que a Santa Casa está vivendo hoje, é momento de dificuldade financeira, que é normal no país todo, né? Sempre foi, né? Mas é um momento mais difícil da Santa Casa ou não? Olha, nesse tempo que você está lá, é claro. Eu não sei, rapaz, a cada ano você fala, a gente acha que fica mais difícil. E fica um pouco, sim. Por exemplo, Santa Casa tem 70% da sua receita oriunda do SUS. Hoje a gente tem um faturamento anual de em torno de 22, 23 milhões. E 70% vem do SUS. O SUS não reajusta suas tabelas desde 2009. Tem feito pequenos ajustes pontuais. Às vezes ele dá uma compensação, aumenta uma coisinha, mas não tem. Agora, você vê que o dinheiro que você recebia antigamente, né? Acho que em 2013, o que a gente recebia do SUS pagava a folha com sobras. Hoje não paga mais a folha. Então você tem que ficar buscando outras formas de recursos, né? Buscando dinheiro de outras condições. Então, a cada ano, nesse aspecto, fica mais difícil. Tá ficando mais difícil. E esse ano está difícil porque a gente tem ainda, assim, muita dificuldade com a política. O estado de Minas tem dificuldade aí, não está faltando dinheiro. Isso se reflete nas prefeituras. E fica cada um defendendo a sua parte, né? Então, são as prefeituras pedindo para você fazer cada vez mais, o estado atrasa pagamentos, o governo federal de vez em quando. Então está um ano mais complicado ainda por causa das dificuldades políticas. Hoje a gente tem os prefeitos de toda a região, você citou aí a questão de Minas Gerais, reclamando dessa falta de repasse. E o estado também contribui com a Santa Casa de Guaxupé, porque afinal de contas a Santa Casa de Guaxupé é regional. Nós recebemos verbas direto do estado. Está em dia? Até o ano passado o estado pagou em dia. Às vezes eu até pensava assim, o pessoal acusa muito o estado, mas ele com a gente estava certo. Esse ano, pela primeira vez, eles não pagaram. Nós temos verbas a receber de Proosp, tá? Em torno de quase uns 1 milhão de reais. Tem atraso também no pagamento da rede de urgência e emergência, né? Mas até do junho desse ano, até maio, nós éramos administração estadual. E recebia com algum atraso, mas estava em dia. A partir de junho, nós passamos para uma administração municipal, chama administração plena. Isso aí trouxe alguns problemas administrativos de repasse de verbas, que não quisessem passar, mas até a coisa engrenar. Então está sendo um ano difícil. Agora sim estamos tendo inadimplência do estado com a gente. Mas só para entender, como é que funciona essa administração municipal? É tipo um conselho? Plena. Isso. A gente presta serviço ao SUS, sim, com um contrato básico chamado contratualização. Ali ele te dá quanto que ele manda para UTI, de recurso para UTI, quanto que ele manda para as internações através de AIHs, quanto que ele manda para pronto-socorro, tudo. Esse dinheiro nós recebíamos direto do Estado. Vinha direto. Conta da Santa Casa. Agora, todo esse dinheiro, e não houve acréscimo, isso não melhorou. Todo esse dinheiro hoje cai para a prefeitura em contas do Fundo Municipal de Saúde. A prefeitura que repassa para você. Controle, repasse desse valor, controle, quem vai ver o cumprimento de metas, tudo passa a ser a prefeitura municipal. Isso aí é uma briga antiga no Estado. Tem prefeituras que não querem ser plenas de jeito nenhum. Outras querem. Eu acho que não é uma boa. Se eu fosse prefeito e não fosse, eu deixaria de com a administração estadual. Mas nós tivemos uma secretária de saúde em Guaxupé, aliás, ela até já saiu, ex-secretária. Ela lutou para fazer isso aí e fez assim meio sem dar conhecimento, tá? Nós, por exemplo, da Santa Casa, não fomos consultados sobre isso. Tanto que quando chegaram e falaram assim, agora é pleno, a gente se sentiu meio traído, porque não houve discussão com a Santa Casa. Sabemos até que ela tinha poder para fazer isso, é uma decisão administrativa. Mas a gente gostaria de ter sido consultado, no mínimo, né? Foi uma deselegância por parte da Secretaria de Saúde aí, isso que fizeram. Não posso dizer que vai piorar ou que piorou. Temos algumas complicações administrativas, mas a administração, a secretária atual e seus funcionários têm boa disposição para resolver. Mas é no mínimo mais um agente no meio, né? Então dificulta um pouquinho, porque se a gente recebesse do governo federal, então seria melhor ainda. Muito mais simples, né? Hoje vem, eles têm um prazo de repasse, tudo isso acarreta algum prejuízo. Como esses políticos atrapalham o nosso Brasil, né? O pessoal não é fácil, não. Vamos fazer uma paradinha, pra gente voltar daqui a pouquinho, dando uma sequência nesse bate-papo com Edson Leite, assessor da diretoria da Santa Casa. A gente vai falar sobre essa grande, grande campanha que a Santa Casa está promovendo em toda a região. Afinal de contas, a Santa Casa de Guaxupé atende Guaxupé e atende outros municípios da região, inclusive o município de Guaranésia, né? Atende Guaranésia, Arceburgo, Cabo Verde, Juruáia, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, São Pedro União. Isso mesmo, né? Nove cidades. Intervalo em comercial, voltamos já, dando sequência nesse bate-papo. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso, o seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na sua Pássaro da LFM, comigo Antônio Cláudio, vamos até as 14 horas com a sua participação por aqui. 991-248-325, 991-99-4662. A Érica Costa tá ligadinha com a gente em Guaxupé. Muito obrigado, Érica Costa, tá parabenizando o trabalho seu, viu, Edson? Obrigado. Parabenizando aqui pelo trabalho. Oi, Antônio Cláudio, bom dia. Estou ouvindo o seu programa. Manda um abraço aí para todo o pessoal ligado no programa Expresso e pro Edson. Tá mandado também um abraço. Esqueceu de colocar o nome aqui, minha amiga. Botou seu nome, mas de qualquer forma tá mandando também um abraço aqui para você, viu, Edson? Tá ligadinha? Obrigado. Guaranésia faz muito uso lá da Santa Casa de Guaxupé? Faz. Guaranésia e Guaxupé, a gente pode dizer que é quase, hoje em dia, praticamente uma cidade só, né? Aliás, nós deveríamos era somar esforços, deveríamos tratar as duas cidades como uma única, eleger um deputado, né? Nós somados somos quase 80 mil pessoas, né? Coloque isso na cabeça dos políticos. Seria excelente. Você hoje sai na estrada, você mal acelerou o carro, você já está chegando numa delas, né? Sim. Então, nós deveríamos ter feito isso. Então, Guaranésia tem, nos procura bastante, eu acho que deve ser a segunda segundo maior usuário nosso. Muzambinho teria, mas Muzambinho está um pouquinho mais longe, tem uma Santa Casa também bem montada. diminui um pouco, né? Mas Guaranésia, a gente considera praticamente como público local, né? E atende vários municípios da região, por isso que vem aquela verba do estado que a gente estava falando no bloco anterior, né? É. Porque a Santa Casa de Guaxupé não é mais, vamos citar como exemplo, a Santa Casa de Guaranésia, ela está um nível acima. Isso. Na visão do estado. É, né? Ela é um hospital de referência de uma micro região de saúde, né? Que você falou, Erceburgo, Guaranésia, São Pedro, Juruáia, Muzambinho, Nova Resende, Monte Belo e Cabo Verde. Isso. Essa área somada são 170 mil habitantes. Tá? Quem define essa área é o estado? Estado. O estado que define. Ele elege uma Santa Casa, um hospital, para ser o polo regional. É, já é uma. Essa classificação, essa divisão regional, tem bastante tempo. A saúde no Brasil está montada para esses hospitais de referência. Né? Aí você vê, por exemplo, quando nós temos um problema de oncologia, por exemplo, hoje é Alfenas. Sim. Né? Aí já faz parte de uma região maior. É, aí são. A maior Santa Casa da nossa região é Passos. Né? Então, eles classificam os procedimentos média complexidade, baixa complexidade e alta complexidade. Dependendo do que você precisa, tem um hospital de referência. O governo entende, aí ele segue um modelo francês de saúde, que você não pode ter uma unidade funcionando com tudo em cada cidade, que é desperdício de recurso, de tudo. Então, a cada região de saúde, um grupo, você equipa um hospital você tem um hospital mais bem equipado para atender aquilo. Mas hoje isso é economia. Guaxupé hoje tem todos os equipamentos que deveria ter para atender essa região? Pro que Guaxupé atende, que é baixa e média complexidade, tem. Tem. Né? E nós temos um procedimento de alta complexidade, que é a hemodiálise. Tá? A hemodiálise nossa hoje está com 120 pacientes atendendo toda a região. É interessante, né? Você vê que Mococa, uma cidade maior, não tem hemodiálise. É. Né? Nós gostaríamos de ter tudo. Queríamos ter oncologia, hemodinâmica, porque inclusive quando o procedimento é mais elevado, de complexidade mais alta, que a gente diz, os valores que o SUS paga são melhores. Né? O que a Santa Casa de Guaxupé executa são valores baixos, não são bons. Mas, infelizmente, a gente deixou passar um pouco esse bonde aqui. A Alfenas assumiu o protagonismo, né? Hoje ela. Tem duas faculdades de medicina, três hospitais, né? O Alzira Verano é hospital escola. Então eles pegaram e não é fácil para você conseguir. Qualquer serviço novo hoje que você for credenciar, ainda mais por falta de recurso, eles vão dizer, não precisa. Tem Alfenas, tem Poços de Caldas, tem. Então nós temos essa dificuldade. A gente tem que fazer o que hoje nós temos, da melhor maneira possível, e crescendo devagarinho nisso ou outras coisas, porque a gente luta para. Pra você ter uma ideia, nós estamos credenciando mais 2 leitos de UTI, tem quase 2 anos, não saiu até hoje. Que coisa! Oficialmente a nossa UTI tem 8 leitos, 7 SUS e 1 não. E nós já fizemos uma reforma, arrumamos, nós temos hoje possibilidade de ter 10 leitos, 9 SUS e 1 para outras coisas. E esse credenciamento até hoje não saiu. Por que isso, Edson? É burocracia, é isso? Burocracia. Isso mesmo. Burocracia. É assim, você manda para. Chama CIR, né? A região aprova. Aí vai para a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, tal. No fim chega chega no Ministério da Saúde em Brasília. Isso leva 4-5 meses em cada lugar. Às vezes você, Belo Horizonte mesmo já veta, não precisa porque tem outros lugares, né? Não é até chegar lá. E essa é a UTI de adulto. Se fosse uma UTI neonatal ou pediátrica, seria mais difícil ainda, porque nós temos. Até a Alfenas está lutando para conseguir um credenciamento desse. A criança nasce, se torna adulto, trabalha, na hora de aposentar que vai ter conseguido a UTI, mais ou menos isso. Não, eu acho que sai menos tempo, vamos ser mais otimistas, mas nesse exato momento é difícil, a gente luta com dificuldade para qualquer credenciamento. Hoje esse credenciamento, você disse que está mais ou menos 2 anos, né? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Está em que pé? Onde que está isso? Você tem ideia? Tá em Brasília. Tá em Brasília. Tá aguardando publicação no Diário Oficial. Mas não dá para saber também se vai ser aprovado. Não dá, né? Você vai ter uma mudança de ministro saindo agora, vai entrar um novo. Tem aquela. Toda pessoa que toma posse num cargo público fala assim: para tudo que eu quero ver como é que tá. Quero entender a situação. Isso, aí vai mais um tempo aí. Que coisa. É difícil mesmo a saúde, né? É, a saúde é muito burocratizada. Muito burocratizada. Ô Edson, e hoje então a Santa Casa de Guspé lançou no mês passado, né? Mês de novembro? Outubro, novembro, né? É. Lançou essa campanha que é justamente para. Na verdade, setembro. Setembro. Foi, a Santa Casa completou 110 anos. No dia 27 de setembro, nós fizemos o lançamento de uma campanha de arrecadação, né? Para ajudar realmente a Santa Casa. Essa campanha nós contamos aí com a cooperação da Unifeg. Que fez isso de graça pra gente, até uns folders que vocês receberam aqui, foi uma promoção deles, fizeram, nos deram, pra gente tentar arrecadar dinheiro, né? Isso aí a gente espera arrecadar, mas sabe que é difícil porque nós não temos a cultura de doação, né? Eu acho que foi agora dia 27, 28 de novembro, é o Dia Nacional de Doação, né? E já coincidiu com a campanha, já está em desenvolvimento. Mas a gente tem que pedir. Às vezes a pessoa fala, mas vocês não recebem dinheiro do governo? Recebemos. Eles recebem uma parte para pagar serviços prestados. Então essa você não tem ajuda. Quando o governo fala assim, eu estou pagando o SUS, mandando e tal, tá ajudando. Não, ele não está. Quando a prefeitura de Guaxupé paga o pronto-socorro, faz uma subvenção, ela está ajudando a Santa Casa? Não. Ela também está pagando serviços prestados. Porque a Santa Casa faz o serviço de pronto-socorro da cidade, né? Atende todo mundo. E quando você recebe verba de deputado, principalmente deputados, emendas parlamentares, são verbas que a gente chama de verbas carimbadas, ela vem exclusivamente para aquilo. Pra aquela função, então, né? Para você comprar respirador, para você comprar maca, outra hora é para você pintar o imóvel, mas vem certinho. E tem que fazer direito, porque senão, se você houver um desvio ali, você vai ter que devolver esse dinheiro. Né? Prestar conta de tudo. Prestar, né? Contas. Essa campanha que nós pedimos, ela é uma campanha para você arrecadar dinheiro para custeio. Para você comprar remédio, medicamento, enxoval, para pequenas despesas, para tudo. E que você gastar no lugar necessário, né? Então nós precisamos de fonte de recurso, de várias coisas. Nós precisamos dos parlamentares, a gente precisa do SUS. Dos clientes, e também essa campanha foi para isso, para você ter outras arrecadações. É uma forma também de despertar um pouquinho a filantropia, já que tem esse lado da Santa Casa, que, como você disse, infelizmente se perdeu com o tempo, né? Você vê, a Santa Casa de Alfenas é beneficiária aí de um título de capitalização que vendem por aí. Há pouco tempo eu vi na internet, tinham pegado uma bolada fantástica. Se a gente tivesse a metade daquele recurso, e não tem. Nós tínhamos grandes beneméritos que nos ajudavam muito no passado em Guaxupé. Hoje o mundo muda, né? A verdade é essa. Então a gente está tentando chegar junto da população. Tem lugares que as Santas Casas recebem verbas através de conta de luz, de água, mas as concessionárias de Minas não aceitam isso. Copasa e CEMIG não fazem. Não fazem a parceria com a Santa Casa? Não. A CEMIG tem parceria, acho que com a Paz, com outras coisas. É. Mas com Santa Casa foi vetado, o projeto de lei não permitiu. É. Então, as doações que nós recebemos são poucas hoje. Não são, e a gente tem que fazer todo ano. Pode ser que, digamos, daqui 4, 5 anos você já tenha um universo maior, alguém já doando mais, né? Acostumado, essa é a nossa tentativa. Com o início dessa campanha, a gente está com ela aí há 2 meses e meio na rua. Sentiu um aumento das doações? Já dá para. Teve, assim, vamos dizer, perto do que você tinha, você está com. Do zero, você está com 500% de aumento. Mas ainda é pouco, os valores não são tão grandes e nem pode ser, as pessoas doam o que podem, né? Sim. Então qualquer coisa é interessante. Ela é. Claro que o primeiro objetivo é arrecadar dinheiro, mas ela é mais educativa, mudança cultural, postura, né? Esses dias até teve um político falando que eu ia conseguir uma verba grande para Santa Casa, para fazer uma UPA, não quiseram e agora estão perdendo dinheiro. Não é, não, não, nada uma coisa. Se tivesse saído a UPA também, o dinheiro da UPA era para aquilo. É, né? Exclusivamente para aquela condição. Nós estamos pedindo dinheiro para o dia a dia, para as coisas necessárias, para o custeio principalmente. Né? E que é, como o Edson já disse no primeiro bloco, altíssimo. Alto. Qual é o custo? Dá para falar, Edson? No mês? O custo da Santa Casa? Olha. Não pensei. É só porque eu vou puxar os números aqui na cabeça. Eu te falei que a gente arrecada entre 22 e 23 milhões por ano, né? Isso. Aí o que dá mais triste, se eu arrecado 22.800, eu costumo gastar 22.700 ou então 22.900. O ano passado nós tivemos prejuízo contábil, né? Praticamente tudo que você recebe, você repassa. Entra esse dinheiro todo para pagamento de funcionários. Né? A Santa Casa tem 310 funcionários. É uma empresa grande. Sim, né? Nossos salários não são altos. Infelizmente, para os funcionários não são. A gente não tem como pagar bons salários. Mas a gente tenta pagar em dia, tudo certinho. Boa parte desse arrecado você repassa para médicos. Né? Então vem dinheiro do SUS, vem dinheiro de Unimed, você repassa boa parte para eles. Plantões médicos é uma coisa bastante cara na nossa região. Então, a Santa Casa movimenta bastante dinheiro, mas resultado, já teve meses, já teve anos aí com resultado superavitário. O ano passado não deu. Esse ano também dificilmente vai ter. Eu ia te perguntar agora, então o final do ano provavelmente vai fechar no vermelho. Vai fechar no vermelho. Mas o que a gente tenta fazer é o mínimo possível de vermelho, né? Então, Edson, mas eu fico pensando, como é que vai reverter essa situação? Porque você já vem do vermelho ano passado, esse ano fecha no vermelho. E aí, para reverter isso, é aumentando essas doações, é o único caminho? Tudo, né? Aumentando doações, recebendo mais dinheiro, tentando ampliar serviços. A gente, eu te falei, a manutenção de uma Santa Casa é uma luta. São várias fontes de dinheiro lá e você fazendo, né? Pronto-socorro da Santa Casa, quem faz toda a gestão é a Santa Casa, né? Ou é a prefeitura que coloca funcionário, como é que funciona? Olha, a Santa Casa, por ser regional, por ser sede de micro-região, ela tem que manter um pronto-socorro aberto para micro. Para atender a região. Isso. Para fazer isso, ela recebe uma ajuda do governo estadual de R$200 mil por mês, programa de urgência e emergência, e recebe mais 64 mil que vem dentro da contratualização, 264. Sabe o que você tem que manter com 264 mil? Um plantão com 6 médicos. Clínico geral, ginecologista, pediatra, ortopedista, cirurgião e anestesista. Você tem que manter. Um plantão médico na nossa região de 24 horas custa, vamos nivelar, 2 mil. Então, são 6 por dia, 12 mil. Seria, a grosso modo, 360 mil por mês de plantões. Já não fechou a conta, né? Aí você tem um mês de 31 dias, já não fecha. Então, já não daria. Aí o que acontece em Guaxupé? A prefeitura, por outro lado, teria que manter um pronto-socorro dela para atender. O primeiro atendimento seria no pronto-socorro dela. Ou as cidades estão fazendo a UPA, unidade de pronto atendimento, que também faz. A prefeitura não tem, porque para ela manter serviço também é bastante caro. Então, hoje, quem executa tanto a parte da região quanto a parte local em Guaxupé, Santa Casa. Fazemos uma média entre 5.400 a 6 mil atendimentos mês. Em torno de 200 pessoas dia. Dia por dia. Dia, né? Isso aí é um número grande. O Alzira Avelano tem essa faixa. E olha que o Alzira Avelano é uma região muito maior. Por aí. Então nós recebemos esses 260 e poucos mil. E a prefeitura completa para nós o que falta para o custo total do pronto-socorro, que hoje gira na faixa de 620. Então, já estamos 350 mil, mais ou menos, da prefeitura. Aí, de vez em quando, alguém pergunta, mas a prefeitura repassa isso tudo para vocês? Repassa, e é pouco. Porque se a prefeitura fosse manter um pronto-socorro dela, tem certeza que custaria para a prefeitura em torno de 800 a 1 milhão por mês. Bateria lá em cima, né? Bateria. Eles teriam mais dificuldade do que a gente, né? O Edson, você falando, eu tô aqui pensando, né? A gente tem a questão dos funcionários, né? É. Muitos funcionários com um salário não é muito alto, né? A gente tem esse número gigantesco de atendimento e mesmo assim o Hospital de Guspé, a gente ouve falar sempre muito bem do Hospital de Guspé, que a qualidade é muito boa do atendimento. E a gente tem, claro, tem gente que não gosta, que fala mal do atendimento de todos os hospitais, mas a gente tem, sempre eu recebo muitas críticas positivas do Hospital de Guspé. Como é que se controla isso e coordena isso? Com o funcionário não recebendo tão bem, mas tendo que estar motivado para atender, porque afinal de contas, como você começou o programa, ele mexe com a emoção, né? Mexe com a vulnerabilidade das pessoas. Olha, a nossa folha de pagamento hoje de funcionário é em torno de 500 mil por mês, né? Nós sabemos, a Santa Casa de Guaxupé não está do jeito que nós gostaríamos que ela estivesse. Ela precisa melhorar. Eu acho que quase todo hospital precisa melhorar, né? Agora eu falo com muita tranquilidade. O que é possível ser feito, nós fazemos. Dentro das nossas possibilidades, com o que nós ganhamos, isso a gente faz. É um hospital que tem assim. Está sempre limpo, bonito, arrumadinho, né? Falta algumas coisas, falta alguns equipamentos, falta tudo. Mas a gente procura dar a maior possível. Então, tem hora que às vezes chega no final do ano, eu falo assim. Por exemplo, nós não temos dívida no momento. Você já pode ter certeza que também isso é um grande feito, porque tem muita gente fechando. Eu às vezes recebo o balanço de Santas Casas no final do ano, a maioria fecha com empréstimos, como já aqui fechava no passado direto. Então é administrar mais ou menos como você administra a tua casa, é comprando o melhor preço. Nós compramos materiais, medicamentos, tudo hoje através de portal de compras, tá? Então, nosso fornecedor de materiais e medicamentos, nós fazemos duas compras por mês. Tem normalmente 70, 80 ofertas e você compra de 20 a 30 por mês. Então, é sempre o menor preço. Fazemos isso com tudo. Concorrência. Preço, mas vendo a questão da qualidade também, né, Edson? Não, isso aí você já fala o que você quer, né? Então. Já manda. O remédio já tem, você já tem aquele esquema, aquilo, não tem como fugir, tá? Né? Se você compra, por exemplo, uma agulha mais barata, né? E ela não é de grande, de boa qualidade, os enfermeiros reclamam, os médicos reclamam e você tem que voltar, às vezes, pro produto de referência que é mais caro, né? É que eu estava falando assim, saúde ela tudo para nós é mais caro, doutor Cláudio. Olha, para você ter uma ideia, manutenção de equipamento é um negócio bem caro, complicadíssimo. Por quê? Você tem um cabo aí que liga um monitor no computador, um cabo HDMI de boa qualidade, que ele vai custar? R$50 por aí. O cabo que liga um equipamento do mesmo tipo no hospital é uma borracha diferente, uma coisa, e ele chega a custar R$1.000, R$1.200. O sabão que a gente usa na Santa Casa é 2-3 vezes mais eficiente do que o normal. Resultado, ele custa 2 vezes mais caro. E vai por aí fora, né? E você tem que lavar uma roupa pesada, aquilo tudo. É sangue, é tudo. E quantidade, né? O enxoval da Santa Casa dura metade do tempo da sua casa. Lençóis, fronha, estraga com uma facilidade. Então a saúde é cara. Nós temos lá a cozinha. A carne que você usa na Santa Casa vem de frigorífico, ela tem que vir. Você imagina se tiver uma doença, amanhã uma contaminação, alguém, de onde vocês compram carne? Tudo. Então, é tudo assim, entendeu? Estava internado no hospital de Guaxupé. Internado, Então, o nosso custo é muito superior. Tudo muito alto. Mas aí teve a possibilidade de ter uma UPA lá, vocês abriram mão. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, Edson. Vamos fazer só uma paradinha rapidinho, mas eu tenho aqui a Adriana, da Santa Casa aqui de Guaranésia, está te mandando os parabéns. Parabéns, doutor Edson, pelo trabalho que vocês fazem, pois mesmo com tantas dificuldades, vocês continuam fazendo esse trabalho maravilhoso. Comprovando aqui, né, que o tanto que é difícil. Trivalinho comercial, voltamos já para dar sequência com o Edson aqui no programa, falando sobre a saúde, falando sobre a Santa Casa de Guaxupé. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É destaque. Está no Expresso. 11 horas e 58 minutos aqui na Pássaro da LFM. Tô de volta aqui pra gente continuar esse bate-papo sobre a Santa Casa de Guaxupé. E no intervalo aqui o Edson José Dias Leite tava me falando, né, sobre os gastos que a Santa Casa acaba tendo e a gente nem conta, né? Por exemplo, tava me falando aqui de caixa d'água, né? A Santa Casa precisa de fazer essa lavagem, né? Da infecção, né? Da cada seis meses. E a gente não conta isso, né, Edson? A população não acaba observando, né? Colocando isso, né? São, acho que 12 ou 14 caixas d'água que a gente tem que lavar a cada seis meses. E aí, vem na pergunta que eu encerrei o bloco anterior. Teve a possibilidade de ter a UPA e a Santa Casa abriu mão, não quis ter a UPA. O que aconteceu? Por quê, Sr. Edson? É boa pergunta que a gente vai ter a oportunidade de esclarecer sobre o nosso ponto de vista, né? O pronto-socorro da Santa Casa de Guaxupé está precisando de uma reforma, de uma ampliação. Ele está até pequeno para o tanto de atendimento. E acho que a prefeitura se mobilizou para tentar arrumar esses recursos. E em Brasília falaram que não tinha dinheiro para uma reforma, mas poderia receber dinheiro para a construção de uma unidade, de uma UPA. A Santa Casa tem. Você conhece a Santa Casa lá, né? Ela tem uma rua no fundo, ela tem um terreno ainda que sobra ali. Grande, né? Um terreno, um espaço quase 2.000 metros. Que a gente reserva para uma ampliação, que eu te falei lá, para colocar um setor de oncologia, hemodinâmica. No futuro, a Santa Casa vai precisar para ter isso, né? É um setor de imagem bom também, que precisamos reformar. E aí a prefeitura propôs para a Irmandade, né, que administra a Santa Casa, que é uma irmandade, que doasse um terreno ali, em torno de quase 2.000 metros, 1.600 metros, para eles construírem uma UPA. Na visão da prefeitura era o melhor local, porque você já tinha um pronto-socorro de cá e fazia um outro perto. Só que a administração da Santa Casa e a maioria dos irmãos que administram acharam que não era uma boa fazer a UPA ali naquele lugar. Do lado. Do lado. Primeiro que você teria dois concorrentes porta a porta. Aí você imagina, por exemplo, a pessoa chega à noite lá um sábado, vai na UPA, que é o primeiro local. Ele chega lá, tem 10 na frente dele. Vai pro outro lado. Do outro lado tá vazio. Ele vai chegar lá e quer ser atendido. Quando você falar para ele que ele tem que voltar para lá, uma confusão danada. Ele vai querer chamar a polícia, tudo aquilo. Então, haveria esse conflito de ser muito próximo, né? E segundo, a Santa Casa teria que dispor dessa área e doar ao município. Não, mas isso vai ficar com vocês, vocês vão administrar, no futuro volta para você. Volta no futuro como? Quem garante daqui 15 anos, se isso for voltar ao 20, qual vai ser a administração da época? O prefeito da época vai concordar em devolver? Os vereadores vão aprovar isso? Não dá para ter essa certeza. Não dá para ter essa certeza. Então, nós tínhamos uma coisa certa e líquida hoje, que era doar esse terreno. Não poderia ser construído no terreno da Santa Casa, assim como foi a hemodiálise. A hemodiálise foi construída no terreno da Santa Casa, então ela é da Santa Casa, o prédio sempre foi e tá lá. Agora a UPA não, haveria necessidade de uma escritura, de você doar o terreno. E com uma promessa de no futuro voltar. Mas, né? Então houve uma assembleia, os irmãos lá, a maioria eram médicos, mas ampla maioria, se posicionaram contra, né? Eu acho, até no meu modo de entender, que a UPA deveria ser num bairro mais afastado, ou um lado da cidade de grande população. Não havia. Então é isso, é que a Santa Casa recusou a UPA, não. Ela achou que não era o local indicado. Nós não temos nada contra a prefeitura ter uma UPA, construir, seria bom para a cidade, para todo mundo, mas ali naquele local não dava certo. A ideia da Irmandade era que a UPA fosse construída, mas na periferia de Guaxupé, né? Seria local de concentração de mais gente, né? Até descentralizar isso aí. Nós não somos contra a UPA, não queremos uma UPA, não. Ela seria. E entendo também até o modo de pensar da prefeitura. Porque seria muito bom para o paciente chegar lá, ter duas unidades próximas. Maravilhoso. Para a prefeitura seria excelente que ela não ia ter que ficar fazendo transporte, ambulâncias, aquilo lá. Agora, é preciso posicionar do lado da Santa Casa. E para nós, seria extremamente difícil de administrar as duas coisas próximas. Então, para nós, não era interessante para Santa Casa. Era bom para a população, ótimo para a prefeitura, mas não era grande negócio para Santa Casa. Mas o Jarbinha ficou decepcionado, Edson. Ah, deve ficar. Foi nas redes sociais, falou, criticou. O político, ele tem uma vantagem, né? Ele fala, ele tem audiência, ele tem canais abertos, aquele negócio todo, manifesta a opinião dele. A gente não tem essa facilidade, né? Mas eu acho que se qualquer pessoa que botar a mão na consciência certinho vai ver que, eu vou repetir para você, era bom para a população, seria ótimo para a prefeitura, mas não para Santa Casa, não era negócio não. E a administração tem que defender os interesses da Santa Casa, né? Sim. Ficou depois desse episódio da UPA a relação com a administração de Guaxupé, ficou meio estremecido ou não? Porque já estava vindo de um outro problema que você. Olha, ficou assim. Eu acho que não é mais como era. Apesar que não podemos acusar de nada. O relacionamento com a Secretaria de Saúde é bom. Quer dizer, todo mundo, apesar do ressentimento, mas todo mundo é profissional. E se a gente não remar junto, piora para todo mundo, né? Lógico. Nós temos que continuar prestando serviço. Acho que a prefeitura entende que tem que continuar pagando o serviço, aquele negócio. Mas isso é só o tempo para acertar as coisas. Porque já veio daquele problema que você relatou no primeiro bloco, a prefeitura não procurou vocês para conversar. Ah, é. Depois, logo na sequência, já vem o episódio da UPA. Uma coisa não tem relação com outra, não, Edson? Não tem. Isso também pesou na balança. Não, é. Interessante que ele foi logo depois da UPA. Sim. Veio essa se tornar plena administração. Sim. Né? Existe até um termo que não existe no dicionário, eles falam plenagem. Elas foram perto, mas não tem nada a ver não, porque as ações para tornar a saúde plena vinham de mais tempo, eram mais antigas, então não foi assim coincidência. O Edson, e para agora, para frente, 2019 chegando, quais são os planos aí? Dá para fazer plano? Com pouco dinheiro, Edson? Tem que ter, né? Tem que ter. Todo ano nós fazemos um plano pro próximo exercício. Às vezes você vai repetindo, tem coisa que está lá 5 anos para ser feita, sabe? Mas se você faz e tem. A Santa Casa precisa crescer, precisa modernizar, tá? Não dá, e a diretoria não quer, se endividar para fazer isso, porque, como eu te falei, você tira dinheiro, faz as coisas, mas depois você não tem credenciamento. A gente precisa do SUS, não dá para tocar nada sem SUS. Então, nós precisamos fazer. Mas tem uma coisa boa, nós estamos fazendo agora um convênio com a Unifal. Foi assinou semana passada. Vamos oferecer condições de estágio. E depois vamos ter residência médica desses alunos. São 10 que vão vir? No estágio são 10. Né? Residência não, vai ser 2, 3 por, né? E é no futuro ainda que eles estão nas primeiras turmas. Mas é um convênio com uma universidade de nome, federal, né? Pode também nos ajudar a conseguir recursos, a conseguir equipamentos. A gente tem bastante esperança nisso. Você imagina se daqui 10 anos, 12 anos, a gente conseguir ser um hospital-escola, né? Hospital-escola hoje tem uma verba de quase R$100 mil por mês, só pelo fato de ser hospital-escola. Então nós temos que tentar buscar alguma coisa que não tenha. A gente passa lá, a gente faz estudos, tenta ver. Vamos melhorar tudo que for possível dentro das condições, né? E vamos ver, governo novo, quem sabe a coisa melhora, tem esperança. O que que você, Edson, o advogado, que era bancário, foi para Santa Casa, sonha para Santa Casa de Guaxupé? Hoje, nós queríamos ter um setor de imagem moderno, melhor, você ter ali ressonância magnética, tomografia de ótimo nível, né? E eu não sei se você sabe, um equipamento de ressonância magnética custa em torno de R$2 milhões, né? Que vai sair muita gente para fora por causa disso. Sim. Esse seria. Agora, como item 1, para o ano que vem, nós queremos duplicar a hemodiálise. Nós podemos chegar até 200 pacientes aqui, sem necessidade de credenciamentos novos. Bastaria a gente fazer o equipamento e ir aumentando, porque a hemodiálise não tem teto para serviço, eles pagam de acordo com a produção. Então, prioridade 1-0 da Santa Casa é duplicar a hemodiálise. Tá? Isso seria bom para toda a região. O número de renais crônicos aumenta bastante. Aumenta muito, né? Então, fazer hemodiálise, fazer um setor de imagem. Nós precisamos de um setor administrativo também. Nossa, é muito improvisado numa área ruinzinha da Santa Casa. Isso aí, e depois partir para um ambulatório de oncologia, tá? Que você tem pacientes particulares e de convênios, e até a própria prefeitura amanhã depois poderia começar a prestigiar a gente, né? Cidades da região também, né? Cidades da região. Nós temos que seguir esses passos aí. Sonha longe, Edson. Tá, precisa. Se você não progredir, basta você estacionar para você ir para trás, né? Tem que sonhar mesmo. Porque se você para o teu concorrente, aí você fica longe dele. O Edson, mas você, nesses últimos oito anos aí que tá lá na Santa Casa, eu tô percebendo aqui, posso estar errado, tem um lado muito técnico, né? Vai ali, ano a ano, aumentando, e tendo essa visão financeira, né? Técnica de tudo lá. Mas tem um lado da humanização, que é muito falado aí pelos políticos, né? Temos que humanizar a saúde. Como é que você trabalha esses dois? A questão financeira e a questão da humanização, do lado emocional de tudo. Olha, eu acho que em termos de humanização, vou te falar, nós temos um quadro de funcionários que eu considero muito bom. O pessoal lá gosta do que faz. Apesar do salário não ser tão atraente, mas eles gostam do que faz. As nossas enfermeiras são dedicadas. Elas não fazem mais, às vezes, por falta de recursos. Mas elas procuram. Quem está na área de saúde tem um pouco de gosto pelo que faz. Então, né? Mas é os recursos, quem comanda é você, Edson. Então você está cortando a saúde. Não, mas não tem, não. Não, eu acho que lá não. Você tem essa preocupação, né? Você tem. Tem que ter esse lado. Esse eu não sei se você tem ido na Santa Casa, mas final do ano passado, nós inauguramos lá a reforma da ala cirúrgica e da ala da clínica médica do SUS. Essas aí foram construídas pelo senhor Olavo Barbosa quando era vivo, em 1988. E agora a família dele fez uma doação para Santa Casa. Nós trocamos piso, arrumamos. Tá bonita, tá um brinco. E você procura por televisão, nós temos. O horário de visitas aumentou, tá? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 4 horas de visita diária, inclusive na UTI. A humanização segue mais ou menos diretrizes que são. O governo quer humanizar e a gente tem feito isso. Tem, tá? Procurado isso. Então, o horário de visitas está grande, o pessoal está. A gente procura oferecer recursos, né? Televisão. A pediatria nossa é uma gracinha. Tem lá o berço do bebê, tem poltrona para o acompanhante, pai ou mãe. Tem televisão em cada quarto, tem refeitório, tem brinquedoteca. Então a gente procura. Na hemodiálise há uma constante preocupação com humanização. Você fornece lanche para os pacientes, eles têm acompanhamento psicológico, nutricionista. Eu acho que o que a gente pode fazer em humanização, nós estamos fazendo. Edson, quero agradecer muito sua presença aqui no programa, né? Você tem de cabeça aí a conta, o número da conta? O pessoal ajudar, o pessoal doar. 110, dígito 8. Depois a gente vai pegar ali pra gente divulgar aqui, mas tem o spot que sai na nossa programação aí. O pessoal pode acompanhar nosso programa, então manda mensagem aqui que a gente passa aqui o número da conta para ajudar na Santa Casa. Agência 00647, conta 100, 110, dígito 8. É o homem dos números. Não. Já fui. Agora com a idade você vai caindo um pouquinho isso aí. Edson, muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um parceiro da ilha sempre aí, né, para ajudar o hospital. A gente que agradece, o papo foi bom. A gente pudemos esclarecer algumas coisas, né? Tentar desfazer alguns mal entendidos. E A saúde no Brasil, para melhorar, precisa não só dos hospitais, precisa de todos nós. Todos, né? A população, né? Tem pessoas que, vai no, é, pessoas que vão no pronto-socorro, você sabia, 5-6 vezes por mês fazem, né? Não seria isso. Então, nós precisamos de conscientização, de ajuda, de amparo, né? E de coragem. E todos nós. Coragem dos nossos políticos também para fazer preciso, campanha de conscientização, preciso, né? Preciso, sim. Obrigado, viu, Edson? Eu que agradeço. Intervalo comercial, voltamos já dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.